confiava que você tava envolvido. Eu só não tinha a total certeza disso. Na sexta-feira vieram te cobrar de uma dívida recente. O cara não quis explicar. Quantas vezes você ouviu que esse caminho era sem futuro, mas não deu ouvidos. Sempre chegando tarde, com olhos vermelhos, sua coroa tá sofrendo. Seu pai vive um pesadelo. Já cansou de te aconselhar? Quantas vezes você falou que iria mudar? Um tempo atrás um inocente, agora operante. Logo você taxado como traficante. Seu nome já tá bem falado. Por aqui tô vendo movimento de usuários. Tá na quina, na contenção. O tanto que eu lutei pra você não entrar na prisão. Nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de mim. E foi além, começou a andar armado. Me abalei quando vi o revólver mocado no quarto. Percebi você grilado, preocupado, andando na rua com cara de endividado. Enganou até sua mina dizendo que não tava envolvido. Que ficou até mais tarde apenas conversando com amigos. Tá lembrado, você todo roxo, os fragmentos do crime atingiu seu sistema nervoso. Nenhum de seus parceiros te estendeu a mão quando em casa dava princípio de convulsão. Vi vestígios de maconha em seu casaco. Chegou conversando besteira na noite de sábado. Trouxe grandes preocupações pra sua família, que queria todo dia simplesmente sua companhia. Te ver chegando da igreja feliz, sem precisar pegar o pó e colar com o nariz. Nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de mim. Quantas vezes desandou? Na banda, as quadradas, nisso você deu valor. Até chorou prometendo que ia mudar. Após uma semana já voltou a vacilar. Mas o eterno nunca te abandonou. Até na roda da função ele te olhou e trouxe a ti vários livramentos. Te protegeu pela misericórdia em vários momentos. Esteve do seu lado até mesmo na recaída, te apoiando no fracasso pra que você mudasse de vida. Quantas vezes o rejeitou, não deu valor na mensagem que o pastor pregou. Deus com todo o seu amor sempre te diz assim: te perdoo, eis-me aqui, nunca se esqueça de mim. E Deus sempre diz assim: te perdoo, eis-me aqui, nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de mim.